né? Eu acho que tá meio complicado de eu ir para essa Copa do ano que vem, mas eu a esperança é a última que morre, né? E eu tenho certeza que na Copa de 2014 eu vou estar lá. Com fé em Deus. Eu tô trabalhando firme para isso. Eu acho que eu amadureci muito, meu futebol melhorou muito, tô com muita confiança. A torcida tá me passando essa confiança, a comissão técnica tá me passando essa confiança. Eu tô jogando do jeito que eu jogava na base antes, com personalidade, sem medo de partir para cima. Tô pegando a bola e tô esperando a definição do adversário para ver o que eu faço. E teve até eu não lembro quem comentou comigo, não sei se foi um repórter que falou comigo, que se eu fosse lateral esquerdo, eu já estaria lá. Mas como tá na direita... Tem deu azar, Michael, né? Geralmente é a direita que dá problema, esse agora é a esquerda que tá dando problema na seleção. Mas eu tenho certeza que em 2014 eu vou estar lá, se Deus quiser.